0958, autorizado para o 050. 050, 958. Prisa da Lefono 093. Elefa, graça 093. Frega 219, chama Recife em 125, decimal 1. 351, com Recife, chama 621, bom dia. AV2775, contato radar estabelecido por posição coral, voe Mari para interceptar a chegada da Mari, descendo aos 50. Cliente, está voando na frente Mari, grande estabelecida, para o 0050, o azul 2775. Bono 093, chama Recife, 1260, alternando, 1288. Recife 260, 288, boa. Final, o voo não é passado. Foi a 49, torre 1895. 295, obrigado. Sou em Salvador, bom dia, voo não é passado, final. 49, ciente autorizado o pouso na 1-0, vento é 1-0 graus, 0-5 nós. Ele vai pouso 190, voo no 649. Do 958, sem inscrições para 2.500 pés, hoje estime 13. Apesar do procedimento, reporta estabilizado. Desce 2.500 com 1.013, depois atualizado o procedimento, reporta estabilizado para 958. No solo 5-3, chama o som 21-1, né? Mano 2-1-1, no 649, obrigado. Autorizaria para o AG2775 aproximo servidor 366. 2775 autorizado servidor 366. Deixando para 2500, ajuste 1013, reporte estabilizado, autorizado o procedimento. Cliente, ajuste padrão 1013 para 2500 pés agora, na aproximo servidor 366, reportaremos estabilizado. Por 2775. 366 tá na final, azul 4958. 4958, torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 4958 na final. Azul 4958, está autorizado o pouso na 10, o vento é 120 graus, 49. Livre pouso, azul 4958. Voo 2060, informação Delta. Voo 2060, bom dia, sinal da identificação, chegada Mari, desça para o nível 050, voo do Sr. Vitor 366. Muito obrigado, para o Sr. Vitor 366, baixando para 050, bom dia. Firmo. Controle Salvador, passou 366, o azul 2775, estabilizado no RNAV da 10. Completa com a torre 1895, 2775. 1895, obrigado, bom dia, o 2775. Bom dia. Torre Salvador, muito bom dia. O Azul 2775, estabilizado RNAVE, tá? 1-0. Azul 2775, bom dia. Autorizado o pouso no 1-0, venta 1-0 graus, 04 nós. Ciente, autorizado o pouso, ajuste o padrão, o azul 2775. Salvador, o Azul 2775, baixado e travado. É, só confirmando, está autorizado o pouso na cabeceira 1-0? Sim, Azul 2775, autorizado pouso, venta 1-0 grau, 04 nós. Autorizado pouso, o Azul 2775. Autoriza Gol 2060 para 2500. Para 2500, autorizado para o procedimento, repórter estabilizado 2060. Repórter estabilizado no procedimento Gol 2060. 775 no solo aos 05, chame o solo 21 decimal 1. 211-2775. Estabilizado na final, voo 2064. 2060, completo 14-1895. 1895, até mais. Torre de Salvador, voo 2060. Voo 2060, aguarde autorização de pouso, ajuste padrão. Ajustando padrão, aguardando livre pouso. Trigo 2060, autorizado pouso na 10, vento é 1110 graus, 049. Leve pouso na 10, com 2060. Gol 9937, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, gol 9937. Autorizado ali, mantenha 1-0. Ali mantenha 1-0, 9-9-3-7. No solo, zona 5, solo 2-1-1. 2-1-1, gol 2-0-0, pode ser. Nove 937, decolagem autorizada 1-0, vento é 1-0-0 graus, 049. Planejo decolagem 1-0, gol 9-937. 9937, é, decolado ao 17, controle agora, 208. 208, 9937. Controle Salvador, Gol 9937, está passando 1400, uma subida Arbor 1. Gol 9937, contato radar, saída Arbor 1, submontanha 380. Só mantém 380, Gol 9937. O Gol 9937 pode voar pela direita para o Diabo? Obrigado. Voando lá pela direita com o 9937. Alô, 9937, chama Recife em ano 260. 260, voo 9937. Rio 5975, autorizado a decolar da 10, vento é 1000 graus, meia dúzia nós. 5975 decolado ao 29, controle 1208. Controle Salvador, o Rio 5975, como pro time? 5975, completo o radar na decolagem em saída Momo, suba e mantenha o 310. Sobe e mantém 310, Rio 5975. Quando possível, solicita voar pro time. Após Momo, frotio 5975. Após Momo, voa frotio, Rio 5975. Salvador, gol 759.0 pra Uno 759, autorizado, decolada 1-0, vento 1-1-0 graus, meia dúzia nós. 1-0, livre decolagem, gol 759. No 75, após uma centena, autorizado por hoje, Abuco. Após uma centena, pro hoje, Abuco, Rio 5975. Obrigado. Rio 5973, ali mantemos é. Decolado aos 33, controle em 208. 208, bom dia. Salvador, voo 759.400 da EL. O Bono 759, contato radar da colagem saída da EL, nível de voo 360. 360, saída da EL, 759. Rio 5973, decolagem autorizada, vento 1-0 graus, 059. 5973, decolado aos 35, chame o controle, 20 decimal 8. 208, boa, 5973. Salvador, bom dia, 5973, decolado. 5973, está sob contato radar, estou para nível de voo 330, após 2 mil pés, direto Jamo. Sente, após 2 mil, direto Jamo, 5973. Seria possível voar Aracaju? Atenção. Federal 9970, autorizado decolada 10, vento 120 graus, meia dúzia é nóis. Chame Recife na 2685, alterna 12545. Centro Recife em 126.85, alterna 12545, Rio 5975, obrigado. Nada, bom dia. Chame Centro Recife, 12590, alterna 128, decimal 8. 25120, 288, é isso? 12590, alternando 128, decimal 8. 25120, 288, né? Bom dia. Bom dia. Federal 9970, está sob contato radar, tudo para nível de voo 340, após 2 mil pés, vai direto Momo. Após 2 mil pés, Momo, Federal 9970. Voador é o 5973? Seria possível coordenar para o setor adjacente para o de Recife? Quase. Condições Romo, o Romeu Fox 018. Rímulo, dá presente com o Romeu Fox 018, grato, 5973. Desavira o código federal 9970. Código federal 9970, obrigado. Torre de Salvador, bom dia. Vou no 649, próximo ponto de área da 10, pronto. Chego no 649, autorizado a linha área decolar, pistão a zero, retorno a 20 graus com 5 knots. Autorizado a linha área decolar da 10, voo no 649. E o 5973 chama em Recife no 2085, alterna no 2545. Grato, chama na Recife 12685, alterna no 2545. Bom dia. Bom dia. Número 649 decolou 4, 4, 5, 9, 0, 10, 8.